Jesus, que Jesus foi no céu preparar. Onde os crentes fiéis muito felizes irão para sempre habitar. Nem tristeza, nem dor, nem felicidade, a mansão eterna. Mas metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Jamais se contou ao mortal. Jamais se contou ao mortal. Metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Tenho lido das vestes brilhantes, das coroas que os salvos terão, quando um pai o chamar proclamando: tereis eterno galardão. Tenho lido que os santos na glória pisam ruas de ouro e cristal. Mas metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Jamais se contou ao mortal. Jamais se contou ao mortal. Metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Jesus, o fiel Redentor, que por nós padeceu no Calvário e aceita mais mil pecador. Tenho lido do sangue verde.